aqui falso cai cai, falso cai cai, falso cai cai. Aqui falso cai cai, falso cai cai, falso cai cai. Aqui falso cai cai, falso cai cai, falso cai cai. Aí palhaço, acha que estou de brincadeira? Aqui é Roca Filas e Maloca de primeira, que nesse momento já domina a cena, falando falsos com rimas verdadeiras. Tô ligado que Judas tem grande quantidade, mas o tempo revela quem é de verdade. Atitude revelam os seus conceitos, só quem é na moral é quem conquista o seu respeito. De que adianta pagar pó na minha frente se eu vejo bem longe uma serpente? O caráter realmente muda quando envolve grana, mas ele não tem parceiro ou mano no qual você chama. Falsidade e conspiração não é comigo, consequência é de criar uma parte de inimigos. Então para de fingir, apertou as calcinhas, some daqui. Aqui falso cai, da minha frente sai. Então vai, eu sou macho ruim, então para de levitar. Aqui falso cai, da minha frente sai. Então vai, eu sou macho ruim, então para de levitar. Aqui falso cai, da minha frente sai. Então vai, eu sou macho ruim, então para de levitar. Aqui falso cai, da minha frente sai. Então vai, brecha demais. Cada pombo beijoso para de levitar. Aqui na curva do S a mesma história, não é diferente. Tudo que acontece é a mesma coisa e São Vicente. Frente é uma pessoa, mas por trás é outra. Quando não está com a gente, já sai falando mal à toa. Pega safado, otário, pede break aqui, é mato. Vou botar nos dedos, parceiros, verdadeiro é fato. Já tô cansado, vacilão, dessa palhaçada. Sai de perto, é ilusão, larga de conversa fiada. Só pode carimbando pra você, seu arrombador. Vai fazer aniversário você no dia dos finados. Mesmo se pedir desculpas, não vai adiantar. Fim da linha pra você, lágrimas vão escorrer. Criminal, R.O. e de jogo eternamente. Com rimas pesadas, armada até os dentes. Aqui, falso cai, da minha frente sai. Então vai, eu tô macho ruim, então para de levitar. Aqui, falso cai, da minha frente sai. Então vai, eu tô macho ruim, então para de levitar. Aqui, falso cai, da minha frente sai. Então vai, chegando, mano, rap nacional tô representando. Se tem alguém comentando daqueles comédia que vive falando do nosso som, pra grande som, sempre na mesma pegada, meu irmão. Contando pra esses otários que aqui o flow é de ladrão. Presta atenção, se liga na fita, cuzão, invadindo sua mente como se fosse teco de oitão. Pode acreditar, 2R Mafia está no ar e veio para somar. Sem deixar brecha e não querendo ser mais que ninguém. Vacilou, vai pra além, aqui é Zona 3. CDS é minha área e nós aceitamos comédia também. Yeah, vem que tem. Gangsta rap, sou de bandido, pode acreditar. RDG, Lucas Rime nunca vai parar. Aqui, falso cai, da minha frente sai. Então vai, eu tô macho ruim, então para de levitar. Aqui, falso cai, da minha frente sai. Então vai, eu tô macho ruim, então para de levitar. Aqui, falso cai, da minha frente sai. Então vai, eu tô macho ruim, então para de levitar. Aqui, falso cai, da minha frente sai. Então vai, eu tô macho ruim, então para de levitar. Aqui, falso cai, da minha frente sai. Então vai, eu tô macho ruim, então para de levitar. Aqui, falso cai, da minha frente sai. Então vai, eu tô macho ruim, então para de levitar. Aqui, falso cai, da minha frente sai. Então vai, eu tô macho ruim, então para de levitar. Que falso cai, da minha frente sai. Então vai, que falso cai, da minha frente sai. Então vai, que falso cai, da minha frente sai. Então vai, que falso cai, da minha frente sai. Então vai, que falso cai, da minha frente sai. Então vai, então vai, então vai, vai. Tanto fala merda, fala mal de mim. Na frente vira as costas e quer dar pra mim. Tanto fala merda, fala mal de mim. Na frente vira as costas e quer dar pra mim.